O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. Capitão Caverna! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio. Não era aquilo que vocês se imaginavam. Não era apenas isso. É, agora que hoje tá pra dar medinho. Esse que vos fala é o Calaveira. Está comigo aqui, é a putinha da Disney. Pô, não, peraí. Desculpa, vou mudar. Está comigo aqui uma das putinhas da Disney. Brunão, hoje eu tenho duas aqui. Olha quem fala. Não, eu sou um deslumbrado, mas eu não sou putinha, ah, não, tá. Porque eu não engulo tudo que esta merda faz. Merda não, não é merda. Mas tudo que a Disney vai, eu não engulo, você engole. Ah, eu queria, foda-se você e foda-se todo mundo. E aí, galera, acabei de voltar da Disney e foi foda pra caralho, foda-se. Ih, tá tranquilo, vai ficar também? Vai ficar aí. Teu corpo é igualzinho do cara que canta aquilo. Tô tranquilo, é. Tô favorável. Quem disse que não é só petista que vai pra Orlando? Fala aí, hein? Fala agora aí. Olá, internet, que vocês receberam aqui pela primeira vez, lá do Passaporte Orlando. Eu vou fazer a propaganda do podcast dele aqui, mas eu quero dizer pra ele que ele não está merecendo, porque ele fica lambendo o saco de outros programas, e eu acho isso muito deselegante, não gosto, acho muito chato. Mas eu sou tão fã do programa dele, que eu tenho que fazer a propaganda do Passaporte Orlando aqui, cara. São três podcasts que estão no meu celular o tempo inteiro. Um que eu não vou me reservar o dia de falar, porque eu falo mesmo, foda-se. O segundo, que é o Jurassic Cast, e o terceiro, que é o Passaporte Orlando. Então, meu caro Felipe, seja bem-vindo ao Jurassic Cast. Aê, que legal estar por aqui no Jurassic Cast, finalmente. Obrigado aí, galera. Obrigado por ter me recebido aqui, por ter me chamado. Você sabe que, apesar do Calaveira estar com um ciúminho, que eu falo pouco do Jurassic Cast lá no Passaporte Orlando, mas eu falo. É. Ah, cita, ele não falei cita. Ele dá um cita. Corte, sabe o corte de fórum? Ah, é, o Jurassic Cast, né? Tem sim. Porra, o Brunão bate carteira, bate ponto lá toda semana, porra. O cara aparece mais lá de vez em quando do que aqui no Jurassic Cast. Exagerado. A última vez que o Brunão esteve lá foi em dezembro de 2015. Você tá contando? Estou. Ele tem inveja. Não, mas pô, eu sou... Cara, obrigado por me receberem aqui, por chamarem aqui. Ó, eu queria dizer, antes de você continuar, Felipe, eu queria dizer que eu também sou fã do Passaporte Orlando, tá? Bom, pra... já que tá todo mundo lambendo o saco um do outro aqui, eu sou fã pra caralho aqui de vocês do Jurassic Cast também. Mentira! Eu conheci o Jurassic Cast quando eu tava no episódio 10 e desde lá eu não larguei mais vocês, então hipócrita. É muito louco estar aqui. Hipócrita, mentira. Mentira, tá que vendo, eu sei quem é o amor de sua vida. Calavera, vá merda, vai. Que tá isso, vendo, cara? Você é um fã da Disney, cara. Você não pode xingar e não pode olhar com olhos de tesão pra aquelas... princesas do caralho, bando de mulher gostosa daquela. Ah, interneticos, olha só, hoje nós vamos falar sobre Disney, só que nós não vamos falar nem sobre a viagem do Brunão, que acredito ter sido muito chata, porque eu não estava lá. É, não vamos falar também sobre os segredos que Orlando guarda, como o Passaporte Orlando sempre fala, inclusive escutem o Passaporte Orlando, porque ele sempre traz essas novidades a respeito da cidade, não só dos parques, mas falam bastante dos parques também. Sim, interneticos, hoje nós vamos falar da Disney, mas hoje nós não vamos falar desse lado fofo. Não vamos falar das coxas grossas e gostosas das princesas da Disney. Eu já falei isso, eu vou repetir. É um bando de mulher tão tesuda. Puta que pariu, velho. Irmão, a mão chega... Ó, você fala, ó. Você fala, meu irmão. Rapaz, eu não conto pra vocês quando eu fui ver a mulher que fazia a garota do Frozen. Meu, um dia eu falo essa história pra vocês. Meu pai, velho. Mas hoje nós vamos falar, internet, da Disney Dark. A Disney... bizarra. A Disney bizarra. Como assim, Calavera? Como você está inventando moda para fazer audiência? A próximo passo é dizer que o Miotti cortou o pinto e virou um casal lésbico? E grudou na cabeça, na testa. Não, internet, eu não estou inventando moda. A Disney tem o seu lado obscuro e não é pouco. Não é velho uma história mais sinistra que a outra, envolvendo os parques ou envolvendo... as próprias indústrias Disney. Se você quer saber todos os segredos obscuros da Disney, você vai continuar escutando o Jurassic Cast, porque nós voltamos logo após esse grito de pavor do Brudão quando viajando lá pro 2014. Toca aí, Brudão. Ó o bicho! Ó o bicho! Ó o bicho! Ó o bicho! Essa porra não acaba! Ai, caralho! Não é palhaça, não, porra! Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Engraçado falar sobre Disney Dark Secrets, né? Não são tão dark, são muitas histórias que nós vamos falar aqui foram divulgadas pela imprensa, não tem nada assim fantasmagórico, secreto ou coisa de creepypasta, não é nada disso. Mas é difícil você associar esse tipo de fatalidade com o resort da Disney, porque é um lugar, para quem já teve sabe disso, para quem não teve vai saber, todo aquele ambiente, ele é construído para promover minimamente em todos os seus detalhes a alegria, a fantasia, a inocência. E aí quando você vê uma coisa fatídica ou uma história meio bizarra associada aos parques da Disney, eu não sei de vocês dois, mas em mim gera uma coisa meio esquisita, assim, sabe? Sabe aquela coisa assim, nossa, credo, existe morte. Esquisito, né? É, existe morte na Disney. Existe. Não combina, né? Não tem nada a ver, assim, você fala assim, mas tá escondendo, você tá escondendo, o que é medo de falar? Não sei, é esquisito mesmo. Teve uma conhecida amiga, não sei, mas é uma pessoa que, essa pessoa realmente existe, eu não sei o nome dela, senão eu até falaria, que é conhecida do meu irmão, e ela já trabalhou lá na Disney. E ela falou que a quantidade de pessoas que morrem lá dentro é muito maior do que se imagina. O pessoal que passa mal nas rides. Só que eles abafam, eles não falam nada. É, uma coisa que eles falam, assim, que é notório, quem já foi sabe, é que todo ride lá, toda atração, ela tem um disclaimer na porta. Sim. Sacou? Ele fala lá, ó, se você tem problema nas costas, problema cardíaco, ataque epilético, se você é uma gestante, pressão alta, labirintite, sei lá, qualquer tipo de coisa, qualquer situação física ou até mesmo mental que vai ser agravada por você entrar naquela atração, eles te avisam, ó, se você tem medo de altura, não entre, não faça o ride, nós não nos responsabilizamos. Ali ele tá se isentando de qualquer coisa, né? Isso. Então, assim, se o cara tem, sei lá, hipertensão e entrou no negócio e aí tomou um susto lá do monstro e morreu, cara, sinto muito. Eu avisei que ia ser foda, entendeu? É. Eu avisei que ia ter um dinossauro aí que ia comer teu rabo e você foi mesmo assim, cara. Sinto muito. Não, e além desse disclaimer que tem, tem todas as indicações de segurança que o cara tem que tomar. Não levante, não põe o braço pra fora, sim, não faça isso, e não faça aquilo. É a primeira coisa que um retardado mental faz, exato, quando entra no Piratas do Caribe é querer botar a mão na porra da água. E pra provar. Há pouco tempo atrás aí teve um acidente. No meio do ano passado, um cara perdeu a mão, perdeu o dedo. O inglês perdeu um dedo lá. E o barco esmagou, porque tem mecanismos. Não, aquilo é equipamento, é mecanismo. Pois então tem coisas ali. É engraçado, porque assim, explicando para os ouvintes que não foram: o Pirata dos Caribe é um barquinho, tá? Que na verdade não é um barquinho, é um carrinho, porque ele está sob trilhos, mas ele está com um espelho de água por cima das engrenagens. Então você não vê, você acha realmente que o barquinho tá flutuando. Óbvio que você não acha. A ilusão que eles querem te passar é essa. E aí tem vídeos no YouTube do ride quebrando, porque os rides quebram. Aquela porcaria fica ligada 365 dias do ano, o dia inteiro, uma hora vai quebrar aquilo ali. E o povo lá dentro parado, cara, eles acendem a iluminação do ambiente, né? Tipo, os senhores convidados, guests, que eles falam, né? Por favor, não se levantem, não botem nada, não se mexa o caralho. Eles falam mais ou menos assim. Cara, aí o cara vai e filma as engrenagens do Piratas do Caribe. Aquilo ali parecia o rio que cruza o inferno. Cara, porque tinha tanto estalactite de metal, umas paradas tão bizarras. Eu falei, cara, são assim que são feitos os pesadelos, cara. Aí vem um americano, um inglês, vai botar a mão. Pô, tem mais é que perder o dedo mesmo, largar de ser otário. Largar de ser trouxa, é isso mesmo. Mas deve estar bêbado, né, velho? Bêbado faz merda, né? Inclusive, o Piratas do Caribe... Não, porque no Magic Kingdom não se vende álcool, então não tem nem a desculpa do cara estar bêbado lá. O cara é só se ele chegou lá já só bêbado. Só se ele chegou já chapado. Eu conheço uma meia dúzia de gente que já ia começar a beber 8 horas. Eu vou chegar bêbado pra ver as princesas. Tá tranquilo, tá favorável. Desse jeito, é nesse nível, nesse nível. Americano, por natureza, eles têm um cagaço foda de tomar um processo de tomar por qualquer coisa. Não só um, né, processo, como tomar esporro também, né? Também. Então, eles sempre tentam construir as coisas da forma mais segura possível. Quando a gente está falando, principalmente do caso do Magic Kingdom, onde está o Piratas do Caribe, você tem lá brinquedos mais antigos que talvez foram feitos em épocas e que os caras não se preocupavam tanto com alguns pontos de segurança. Tipo, tá ligado, Brunão? Sabe o Space Mountain? Nossa, a guilhotinada que alguém ainda vai levar naquele lugar, né, cara? Eu me cago de medo de levantar a mão ali. Eu não levanto, eu não mexo minha mão. Porra, eu vou agachado dentro daquele carrinho, velho. Dá a impressão que você vai tomar uma porrada a qualquer hora, assim. Vai. Você vai tomar. Mas um dia ainda vai dar merda aquilo ali. É. Agora, os rides, cada vez mais, os mais recentes, os mais novos, eles têm tido cada vez mais medidas de segurança e tal. Então, às vezes, pro cara fazer alguma merda, ele tem que fazer muita força, sabe? Então, tipo, é igual o caso do moleque lá que perdeu o braço no tigre aqui no Brasil, sabe? O cara tem que fazer merda pra... Tem que cutucar, sabe? Pra conseguir se ferrar nessas porcarias. Os brinquedos, os rides lá, eles são seguros. Tem revisão. Eles não fazem à toa isso. Os caras estão há anos no mercado, eles sabem fazer. Só que acidentes acontecem e normalmente a culpa é de quem foi acidentado. Infelizmente essa é a verdade, eu acho. Aqui na nossa pesquisa que nós fizemos, poucos acidentes foram decorrentes de falha técnica. Isso, exatamente. A maioria foi mesmo, foi realmente ou por falta de treinamento do cast members, dos funcionários da Disney, ou por causa de que algum bazingueiro foi ali e quis fazer alguma bazinguice e se fudeu. E tem mais é que se fuder mesmo. Porque o mundo já está cheio de idiotas. Obrigado. Um amigo já é um favor que você nos faz. Falar em cast member, acho que a gente podia começar com a história da fatídica da Deborah Stone. Cara, essa é uma história muito bizarra. Na verdade, ela é tida como o único acidente fatal de um cast member da Disney registrado até hoje. E a gente tá falando de Disneyland, tá? Da original da Califórnia. É, foi antes da inauguração do Magic Kingdom, né? O que aconteceu com a tadinha da Deb Stone? E ela tem uma carinha que é burra mesmo, não tem? Ela tem a carinha que é meio tapada. Não, Loura Boa, que tá falando você. Louras, briguem com o Bruno. Até aquela cara de adolescente americana, isso, bem padrão, isso, assim. Isso, isso. Tem cara de americano. Entendeu? Onde fica o Brasil? Ah, aí aponta pra África. É. Mas, da Argentina. Então, o que aconteceu com a tadinha da Deb? Ela tinha lá seus 18 aninhos e tinha acabado de começar, de começar a trabalhar como cast member na Disneyland, que fica lá em Anaheim, na Califórnia. E ela trabalhava numa atração que tinha aberto fazia pouco tempo, que chamava America Sings. Pra quem hoje conhece o Carousel of Progress, que tem lá no Magic Kingdom, em Orlando, ele é praticamente a mesma atração. Como é que funciona? É um grande teatro. E o teatro roda, digamos, você... Não é o palco sentado... que roda, é o teatro que roda. É o teatro que roda, exatamente. Então, você tá sentado numa cadeira que são... Digamos, imagina que o teatro é o circular, ele tá dividido em 6 sessões diferentes. E o palco fica rodando em volta do centro, e o palco é fixo, e a plateia vai rodando em volta. E a cada vez que ele roda, ele para, e você enxerga um cenário diferente. Onde tem lá os animatrônicos dos bichos, do urso... cantando, um monte de coisa assim. É bem a cara de Walt Disney mesmo, do começo dos parques, né? Clássico até, sei lá, até não poder mais. Clássico até o Quinto Dan. Isso, é. E aí, o que aconteceu com a tadinha da Deb? Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas você imagina que pra você rodar um prédio inteiro... Isso envolve equipamentos mecânicos pesados e com alta potência. Então ela era lá, ela recebia as pessoas no palco na primeira entrada, falava com eles, ela deveria dar o tchau na última quando terminasse de girar. No meio do caminho o pessoal ouviu um grito e a mulher não apareceu, e eles foram embora. Depois de um tempo foram descobrir o corpo da coitada lá, esmagado, destruído no meio das engrenagens, porque ela deve ter ficado em um lugar errado e ela foi engolida pelo mecanismo de giro que move o teatro. Então, você imagina, né? Porque o pessoal ouviu o grito da menina lá, acharam que era parte da apresentação, né? Ninguém... Ah, é, porque realmente, só um jossos quebrando tem tudo a ver com a Disney. Pois é. Não, mas, o problema, cara, é que é era uma atração America Sings, né? Então muito devia barulhenta. Ter muita música, muito barulho, então não dava muito pra prestar atenção. E essas atrações normalmente são todas no escuro, com uma luz muito forte focada no centro. Então as pessoas realmente não prestam atenção no que está acontecendo em volta, sacou? É, isso é verdade. Ela ter morrido, ninguém ter percebido, eu não acho. Inclusive, eu acho que ela foi esmagada num lugar e não, tipo, não ficou aparente, sacou? Sim, deve ter ficado por baixo. Isso. Só corrigindo, isso aconteceu em julho de 1974, esse acidente. Exatamente. Ela tem bem uma carinha dos anos 70 mesmo, tadinho. É, um dos inúmeros blogs e fóruns que eu li sobre o assunto, parece que ela foi morta porque as salas, na hora que elas se dividiam, na hora que ela passava, tinha como se fosse uma... Não havia vão, entendeu? Ela foi esmagada entre um setor e outro. Esmagada. Aí, quando ela foi esmagada, provavelmente ela foi esmagada e sugada pra dentro do mecanismo de rotação. Não encontraram ela até o final do fechamento do parque, pensaram que ela tinha até ido embora e tal. E aí foram investigar e aí acharam o corpo dela, que tava assim, completamente desfigurado nas engrenagens do parque. e vê uma coisa que pra mim é um fato também tão assustador quanto. No dia seguinte, o brinquedo foi aberto normalmente. Rasparam com uma espátula lá, é, né? É, e velho, isso é realmente uma parada muito bizarra da Disney, cara. Todos os casos que nós vamos falar, todos eles aconteceram exatamente assim. A pessoa morreu, deu no máximo 24 horas e eles liberaram o brinquedo de novo. Eu, enfim. Né? Diferente daquela fatalidade que aconteceu alguns anos atrás aqui no Hopi Hari, em São Paulo. Hopi Hari, sim. Que parou tudo, fechou o parque, fechou o quê? No americano é The Show Must Go On, Calaveira. Não tem essa de morreu. É. Ah, cara, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar alguém essa porra. Tem que dinheiro, a Disney, ela é uma empresa muito bacana, assim, brincadeira à parte, é uma delícia lá dos parques, eu não vejo a hora de voltar, meu Deus do céu, oh my God, é tudo bom, é maravilhoso. Mas, cara, é uma empresa muito esquisita, cara. Ela é muito capitalista, ela é muito selvagem, a Disney. Entendeu? Ela é muito selvagem mesmo. Você vê todos os casos que nós vamos falar aqui agora, o brinquedo ficou fechado no máximo 24 horas. O Felipe mesmo falou, deu o exemplo da Torre Eiffel lá do Hopi Hari, e o brinquedo foi desmontado. O brinquedo foi desmontado, ele não foi mais usado, ele foi desmontado. Tudo bem que foi uma coisa muito mais gráfica, as pessoas viram a garota caindo, entendeu? Mas, porra, mesmo assim, né? Estamos falando de uma pessoa que foi esmagada igual uma laranja, no meio de duas paredes de concreto. Eu fiquei sabendo que na sua última viagem você foi no, não nessa última agora, né, em 2014, você foi nos parques aquáticos, né? Então, eu fui só um, fui no Typhoon Lagoon, né? E... foi desfilar seu corpício? Fui passear com o Felipe e a Carla lá. Só porque tá magrinho, né? Não foi agora não, foi da última vez. Foi da vez que eu fui com o Calaveira. Eu tava. Ah, tá. Eu tava huge motherfucker. Eu ainda não tinha chegado, né? Ele foi sozinho. Ah, tá. Mas, Bruno, você não ficou com medo de pegar uma bactéria comedora de cérebro na sua cabeça, meu cara? Cara, essa parada é a maior lenda de todas, velho. Não é lenda, não. Isso existe. Esse parque existe. É, o parque existe. O parque existe. Mas a porra da bactéria não foi a bactéria, caralho. Ah, então o que é? Bom, conta a lenda e depois conta o que é, então. A lenda é o seguinte: diz que tem um parque aquático em Orlando, na Flórida, na frente do Magic Kingdom, perto do Magic Kingdom, chamado River Country. Você chegou aí nesse parque, o Felipe? Você lembra de algum parque chamado River não, Country? Cara, eu também lembro. Não lembro dessa porra. Não lembro. E diz que esse parque ainda existe hoje, só que a Disney simplesmente fechou a porta, os portões, tirou as placas de sinalização pra chegar nele e nunca mais olhou pra trás. E aí, nego vem falar, aí as lendas, né? Diz que a música ainda toca no parque. Ah, vai tomar no cu, né, velho? É, sempre tem que não é, botar, velho? Né? Sempre tem um babaca pra falar uma merda dessa, né? E assim, ele conhece um primo de alguém que foi, que conhece o cachorro, o cara que levou pra passear, que tava lá e ouviu a música. Que pulou a cerca e ouviu a música, né? Mas que o parque ainda tá lá, ainda tem as estruturas, tá lá, só que tá abandonado, né? E aí o folclore diz que, a lenda diz que o parque foi fechado porque uma bactéria comedora de cérebros foi descoberta na água do parque. Como se essa água circulasse só no parque. Não, ou só a mula. Tá vendo como é putinha da Disney, foda a internet? Ou só a mula. Ali é pântano, cara. Não é água corrente. Não, é, cara. A única água da Flórida inteira contaminada tá ali, naquele lugar. Tá ali, lugar. É isso que eu tô dizendo, cara. Ô, seus cabeçudos. A bactéria comedora do Arquivo X não tava na água dos parques, tava na água do pântano. É, mas então pra que eu fecho a porra do parque, cara? Porque é muito maneiro você tirar férias e voltar com o seu cérebro sendo comido. Ô, seu animal... As pessoas não tomavam banho na água da bactéria, tomavam água na água do parque, caralho. Água tratada, mas cheia de enfim, cloro. Cheia de cloro, não tem bactéria de comedora de cérebro nenhuma. Continua contando. Então, tem uma lenda de que tinha uma... Cara, é muito... É, né? Mas enfim... Tinha uma bactéria comedora de cérebros e aí eles... Ah não, vamos fechar o parque, porque ninguém pode saber disso, né? Mais isso do que uma decisão financeira de que ninguém, eu e o Felipe, que já fomos 500 vezes na Disney, nem sabia que essa porra existia. É, entendeu? Agora vem os fatos verdadeiros, internet. E esse negócio de que é uma bactéria comedora de cérebro, não tem como você comprovar. Mas existe realmente o esqueleto de um parque aquático fechado. Esse esqueleto existe. Inclusive, pasmem vocês dois, o Princesas de Arendelle. Tô falando com vocês dois aí. Teve uma youtuber americana que invadiu essa área. Ela filmou aquilo ali e ela foi banida dos parques da Disney. Ah, achei que ela tinha sido comida pela bactéria. Não. Ela filmou. Ela filmou a bactéria saindo do pântano e comendo o cu dela. É, pelo cérebro. Igual foi teu, isso? Igual a Disney como o teu. Ah, tá. É, não, falando sério agora, ela foi realmente. Existe um parque aquático desativado nessa área. É muito sinistra as filmagens que ela fez, cara. Muito esquisito mesmo, porque o lugar dá uma impressão de apocalipse zumbi, entendeu? E são algumas coisas que fecham, que chamam a atenção pra esse evento. O Felipe tá aqui, que é um especialista de Orlando, ele pode falar isso melhor do que qualquer um de nós. Quando a Disney vai mexer em alguma atração dela, ou um parque, ela enceba pra caralho, não é, o Felipe? Ela enceba, aí ela anuncia, depois ela desanuncia, aí ela fica falando que... Aí ela faz segredo do que vai fazer em volta. Ela cria todo um mistério e ela... É difícil ela dizer, não é? Mais ou menos assim, ó, vai fechar e tal. Assim, quando você tá falando de uma área, de um parque ativo, realmente, eles embaçam pra caralho. Nesse caso, esse fechamento desse parque aí, que aconteceu em 2001, ainda digamos que foi uma era pré-internet ativa em termos de redes sociais, de blogs e coisas do tipo, né? Isso aqui em 2001 a gente tava caminhando ainda pra banda larga no Brasil. Pois é, então assim, acho que não tinha uma divulgação de coisa, de pessoas correndo atrás de informação, querendo saber dos parques tudo o tempo todo. Eu não acho estranho que eles simplesmente fechem porque eles perceberam que financeiramente não é mais problema, porque é o seguinte, por um fato bem fácil de qualquer um notar, que o que não falta pra Disney em Orlando é a área. O que eles têm de terras lá é muito grande. Então, pra eles, reformar um parque aquático, transformar, às vezes é muito mais trabalhoso do cara, meu, fecha essa porra, vamos construir um novo em outro lugar ali que tem espaço, tá mais tranquilo, sabe? Mas, cara, vocês concordam comigo que é muito estranho você, de um dia pro outro, fechar todo... Não é uma área, é fechar um parque. Do dia pro outro, sem anúncio, sem explicação, sem nada. A Disney, tipo, basicamente foi que nem o comandante da Lua, lá do Aperto dos Cílios, que o piloto sumiu. Vamos embora, fechem tudo! E acabou. E daquele dia em diante, desde 2001, o parque supostamente foi fechado no dia... No outono de 2001... Após alguns eventos que o blog aqui não diz o que quais são, provavelmente então, pessoas que passaram mal, né? Não, tem nada disso. Tá aqui, disso. Cacete. Tá, aqui, olha ó. Só, a história verdadeira River é o Caldo, seguinte. Peraí, tudo bem, deixa eu acabar de contar o mistério, a caralho. A lenda. Ou o cara se coça pra defender a Disney. Puta que me pariu. Cala a boca. Ó, tá escrito aqui. River Country foi fechado em outono de 2001, após alguns eventos em 11 de setembro de 2001. Depois desse... Não, peraí. Cara. 11 de setembro, cara. 11 de setembro é outra coisa. 11 de coisa. Setembro foi as Torres Gêmeas, mas isso. Não sei se é coincidência. Eu não sei, eu tô lendo o que tá escrito aqui. Vocês querem parar de defender essa merda, porra? Eu tô contando, caralho. Depois vocês defendem. Que saco. Enfim, essa porra foi fechada. Vai, defende essa porra aí, ô gordo, inferno. Não, então, olha só. Ele foi fechado 2 de novembro de 2001. O 11 de setembro tinha acabado de acontecer. E existia a expectativa de que o parque iria reabrir na primavera de 2002. Eles avisaram que o parque não ia abrir de novo. Por quê? Com o acontecimento do 11 de setembro, os ataques de 11 de setembro, em 2001, hoje isso já passou, tá? Mas em 2001 e 2002, houve uma queda muito grande de pessoas viajando dentro dos Estados Unidos. Nego evitava aeroporto, sacou? Aquela paranoia dos americanos, cara. Isso acontece, é normal. Foi um trauma muito grande. Não foi só o 11 de setembro, não foi só o ataque às Torres Gêmeas, né? Teve avião que foi derrubado lá, ó, aquele filme United, não sei o que lá. 93. Né? teve ataque lá, que dizem que foi um avião que caiu no Pentágono, que até hoje ninguém ficou muito mal explicado aquela história, entendeu? Então, nego ficou com cagaço de, porra, não vou mais viajar de avião. E aí o negócio dos parques na Disney e nos hotéis caíram muito. E aí eles seguraram a reabertura do River Country, que nesse período eles fazem, ó, novembro, tá começando o inverno lá, não é, Isso. Normalmente os parques fecham para manutenção, para manutenção, e nessa abrem, época de frio. E abrem na primavera. Abrem para dar tempo de chegar a primavera, porque na época da primavera tem o Spring Break, que é uma data que eles têm lá uma semana de folga, sacou? Da escola e tal. Então abre pro Spring Break. Que é lá por março, né? Que é março, exatamente. Março ou abril, né? Isso. E aí, pô, eles falaram que não ia abrir. E aí ficou aquele negócio, não vai reabrir e talvez não abra mais. Disseram que se tivesse aumento de demanda, abriria. Só que aí acabou que nego resolveu não abrir mais, por razões econômicas, sacou? Isso pra mim não faz muito sentido, porque... realmente faz mais sentido ter uma bactéria comedora zumbi de cérebro. Não, nem um pouco, eu não falei isso. Ah, tá. Ô, princesa gorda. Eu não falei isso, eu falei que isso não faz muito sentido, vindo, por exemplo, da Disney, que mantém um monte de merda quinquilharia velha lá um tempão e essas porra nunca acaba. Mas é tudo dentro do parque. O Hollywood já tá Studios mesmo. É dentro do parque. O Hollywood Studios mesmo, agora que tá passando por uma puta de uma reforma. E ele, quando eu fui no Hollywood Studios, eu olhei pra aquele parque e falei assim, pô, mano, tem umas paradas esquisitas aqui, velho. Aquele show lá do Indiana Jones que tava 50 anos aquela merda. Então, assim, eles mantêm coisa velha. E você fechar um parque do nada, entendeu? Sob esse pretexto, cara, eu acho que se duvidar. Estados Unidos deve estar, mas a Disney deve estar sofrendo bastante também com essa alta dilmesca do Orlando no Brasil, porque um dos três maiores visitantes em Orlando, que são os próprios americanos, os brasileiros, quem? O Canadá. E o Canadá. São os três maiores números de visitantes. Brasil encabeçava o número de visitantes no resort. E, cara, você praticamente acabou com as viagens internacionais do Brasil. Valeu, Dilma. Você acabou. Ela podia ir pra lá, né? Ela podia. Vamos mandar ela pra lá, ver se a bactéria... Tomar banho na água de zumbi. Aí você bota ela lá, a bactéria vai chegar e falar assim, porra, eu como o cérebro, mas não tem nada aqui. Caralho. Isso vai dar uma merda. Ah, foda-se. Bota com eco. Isso realmente existiu. Teve uma youtuber americana, uma adolescente idiota, com umas milhões que nós temos aqui no Brasil. Ela invadiu essa área e ela filmou o parque e tal, como eu tava falando. E aí ela foi banida dos parques da Disney. Ela falou que ela conta no vídeo dela, tá aí no link da descrição do post. Ela conta no vídeo dela que ela visitou, fez um vídeo, botou no canal do YouTube dela, o negócio bombou. Porque esses adolescentes, eles querem mais é ter faminha, né? Essa famazinha de 5 minutos. Ela foi mais ou menos com uma meia dúzia de amigo imbecil dela também. E ela botou no YouTube e ela falou que foi voltar no parque da Disney e o de ingresso dela, ela tinha um annual pass e ela não pôde entrar. E ela botou o dedo lá, deu o dedado lá na catraca, a catraca não funcionou. E aí ela falou assim, pô, impossível, tem um annual pass. Aí chamou, não sei o que, ela falou que chamou o gerente, depois chamou não sei o que, depois chamou não sei o que, depois chamou não sei o que. E ela falou, eu já sei por que eu não tô entrando. Até que chegou o tal do gerente lá, sentou com ela numa sala e falou, ó, o negócio é o seguinte, você foi aquela moça que invadiu a administração, a área lá e tal, não sei o quê, e nós queremos que você, por favor, retire aquele vídeo do ar, e aí você vai ter acesso livre de novo ao resort. Ela falou, não vou tirar, porque é muito mais importante para mim, adolescente, que eu seja venerada por um bando de imbecil do que eu ter acesso ao resort. Isso, né, sou eu falando. Mas ela não foi essa resposta dela. Ela falou que não ia tirar porque é de princípio e tal, não sei o quê. Aí eu disse, beleza, você não tira, você não entra. E ela foi banida dos parques da Disney. Acho que tá e justo. É uma coisa muito esquisita. Acho justo também. Também, tem que se meter o bedelho na porra do lugar dos outros, entendeu? Primeiro, ela cometeu um crime porque ela invadiu uma propriedade privada. Concordo. Nos Estados Unidos, ela poderia tomar um tiro. Ficou barato ela ficou ter sido barato. Banida. Ela podia ter sido presa. Começa por aí. Cara, se você vai lá no Epcot, que nem aconteceu com um turista bêbado lá que resolveu subir na porra da pirâmide do México porque ele tava... Bula. Cara, foi banido. Você faz merda no parque, você é banido. Essa é a regra. Não faça merda. Divirta-se, mas não faça merda. Foi banido no parque. Obrigado. Nunca mais vou poder entrar. Mas olha só, internet, agora vai uma outra curiosidadezinha aí dos Dark Secrets do Disney, que eu vou falar pra vocês que essa eu fiquei um tanto nojado. Lá pro Passaporte Rolando, o Felipe e a Ju falaram sobre isso, que existem pessoas que fazem pedidos pra colocarem as cinzas no parque. Porque, enfim, a Disney ela é uma parte importante da cultura americana. Você vê aí o Bruno e o Felipe, como é que eles são. Não pode falar nada mal, a bactéria... Nada, jamais haverá bactéria no mundo que transpasse o limite da felicidade. Não, pra eles não existe. Ah, vai tomar no cu, cara, vai. E tem pessoas que não tem sou eu assim... que tô. Ai, a Dilma não me deixa viajar. A Dilma não me deixa viajar, essa puta. Ah, vai se fuder, velho. Vai. Olha... Eu acho melhor você calar tua boca enquanto as verdades aqui neste programa. Entendeu? Eu publico esta merda porque eu sei a senha. E eu sei muito bem como é que foram as condições. Então, só fica calado, seu Você vai editar? Você vai editar? Quem é que vai editar? Seu hipócrita. Cala a boca. Fica quieto e fala. Tu vai ter o papel aí, vai. O que aconteceu foi, o que acontece é o seguinte, internet. Existem realmente muitos pedidos de pessoas que querem colocar as cinzas no parque. Isso é. Aí você pode pensar, oh meu Deus, que coisa romântica, que coisa bela, que coisa linda. Nós estamos falando de um local que recebe, parece que em média, qual é o número de visitantes anual, Felipe? 10 milhões? Recebeu um total de 105 milhões de visitantes na Flórida. 105 milhões de visitantes no estado da Flórida. No estado da Flórida, sendo desses, mais ou menos 90 milhões de americanos vindo de outros estados e 15 milhões vindo... De fora do país. Então é muita gente. Pois é. Aí você pega 105 milhões e pega 1% de 5 milhões. Dá o quê? É, 1 milhão. 1 milhão e 50 mil. Pois é. 1% desses visitantes resolvem colocar as cinzas na Disney. Não, e outra, né? Porra, a Disney não é um local público, velho. Justamente. Então né? existe. É, não é o mar, né? É, pois é, não é o mar. Então existem muitos milhares de pedidos para as pessoas despejarem suas cinzas nos complexos da Disney. Ia ser só cinza, velho. Ia ser praticamente, a Disney ia ser igual Brasília em setembro. Imagina a poeira que nem nasceu. Isso é só poeira. Essa coisa ia ser tipo aquele, a Guerra dos Mundos, Tom Cruise, que ele veio todo cinza. Mas é aquilo ali. Obviamente a Disney nega veementemente, só que o ser humano é o ser humano. O bazingueiro, o ruezeiro, ele não existe apenas no Brasil. Ele existe também nos Estados Unidos. E provavelmente algum brasileiro já deve ter feito essa pataquada. Então pessoas jogam as cinzas escondidas. Teve o caso de uma senhora que ela foi passar pela revista e aí perguntava pra ela que diabo era aquilo. Ela falou que era ter sal. Eu falei, não, é sal, porque o tempero, uma merda assim, sal é remédio, farinha, é uma merda, sal não, isso é coisa culinária. Tava dentro de um potinho, o cara olhou quanto que o coitado do Josefino ia pensar e falou assim, ah, são cinzas humanas. Nunca que ele ia pensar. Ah, tudo bem, guardou, botou a segurança da entrada, nunca foi grandes coisas, segundo o Felipe Ajou, agora que parece que mudou. E aí ela entrou. E aí ela depois, ela foi pega, ela foi flagrada jogando aquela merda no Piratas do Caribe. E aí perguntaram pra aquela velha, vem cá, minha cara velha maluca, o que a senhora está fazendo? Não, eu vou contar a verdade, isso aqui são as cinzas do meu filho, ou do meu marido, ou de um parente dela. E ela estava despejando em pontos estratégicos do parque, porque ela estava se despedindo do parente dela dentro do parque. Tá tomando cu, né, velho? E aí você pensa nisso, a próxima vez você levar uma borrifada de água na tua cara e cair água do Piratas do Caribe dentro da tua boca. Isso, pode ter um morto lá. Isso não é uma lenda urbana, isso é realmente um fato verídico, isso é real. Inclusive, a Disney, toda noite, isso já é uma lenda, não é confirmado pela indústria, mas tem fotos aí na internet das pessoas vestindo uma indumentária especial, que é como se fosse um escafandro. É uma mistura de escafandro com uma roupa de como é que é aquele negócio? De radiação. Isso. Com umas mangueiras grossas, imensas, e dizem que aquilo ali são aspiradores de pó gigantescos que eles usam para aspirar os parques todas as noites só por causa desse tipo de prática das pessoas. Então, durma com essa, meu caro, você está pisando sobre cinzas humanas quando você viaja e conhece os complexos do Resort Disney. Eu acho que hoje eles tomam muito cuidado pra isso não acontecer, deve ter câmera pegando tudo, mas realmente parece que a Disney saiu instalando uns filtros de alta eficiência de retenção de particulado na água desses rides pra justamente conter esse tipo de coisa. Então, em aspiradores, quando eles vão lá tirar o pó das atrações, como... Porque eles falam que as favoritas do pessoal jogar cinza são justamente Piratas do Caribe e a Haunted Mansion, né? Que tem tudo a ver ainda, e né? E também a Splash Mountain. É, exatamente. Então, os caras tiveram que sair instalando filtro na água pra tirar os restos mortais que o pessoal fica jogando lá. Ah, e tem que colocar, cara. A gente tá vivendo momento da humanidade em que qualquer tipo de insano tem uma ideia. Imagina se um cara, sei lá, resolve botar um veneno absurdamente contagioso naquela água ali. Exato. E falar que é restos mortais. É, exatamente. E aí vem o Brunão e splash aquele negócio na cara dele. E Brunão, ah, que dia lindo. Aí Brunão, da meia hora, Brunão está morrendo. Vai que não são restos mortais e são bactérias comedoras de cérebro. Aí ia ser muito show. Criadores de zumbis. Imagina um cara que despeja a bactéria comedora de cérebro na água do Magic Kingdom. Puta que pariu. Mas eu acho assim, se é pro cara fazer espalhar direito a cinza, tem que ser quando ele tá lá no topo do elevador, ele abre o pote lá. Puta, aí ia ser foda, hein? Espalha na cara de todo mundo que tá vindo atrás. Todo mundo, aí vai, puta, aí ia ser uma merda, né? Não dá ideia, não. Eu tô adorando vocês dois ensinando. Lá no topo no topo da descida da Hulk, sabe? O cara tá lá em cima girando, ele abre o pote. Pum, vai pra todo mundo que tá atrás na cara de todo mundo que tá atrás do carro nojo, dele. Outra de parque abandonado, que é de um outro parque que chamava Discovery Island, também lá em Orlando, que ele ficava perto de onde hoje é o Animal Kingdom, também foi fechado, abandonado, tá lá largado. Eu não sei se essas fotos que estão aqui são deve ser daquela menina lá que entrou, sei lá que... Quem que bateu essas fotos, mas é muito bizarro, cara, que tem uns potes cheios de cobra fechada dentro da água, é muito esquisito isso. Mó bizarro, né, cara? É bizarraço. É, o que eu andei dando uma lida é que esse Discovery Island era perto lá do River Country. Suspeita-se também que ele tenha sido fechado por conta da porra da bactéria, porque ele ficava muito perto ali e tinha muitos animais nesse Sim. parque. Primeiro ele se chamou Treasure Island e depois ele mudou o nome para Discovery Island. E quando o Animal Kingdom abriu, eles pegaram todos os animais que ficavam nessa ilha, nessa Discovery Island, e levaram para o Animal Kingdom. Relocaram todos, né? Realocaram todos os animais que tinham lá e aí abandonaram as coisas tudo lá, tá tudo lá. Tem um monte de foto aqui do negócio abandonado. É muito esquisito, realmente. Normalmente a Disney, quando ela vai refazer uma parte dos parques, ela destrói tudo, bota abaixo e faz um novo. É. Né? Ela uhum. reconstrói do zero. A Universal não. A Universal aproveita o que já tem e só muda a casca. Só muda a casca, né? A Disney não. A Disney, quando vai acabar com a parada, por isso que eu acho que até eles demoram tanto pra acabar com alguma coisa, eles realmente eles passam a plaina por cima, sacou? Passa o concreto e aí do concreto o nego monta um novo. Então essa Treasure Island, essa Discovery Island, ainda ter essas estruturas aí, realmente é um negócio meio esquisito. Tem cara daquelas estruturas abandonadas que vai ser usada depois pra esconderijo do Coringa, né? Da série dos anos 60 do Batman. É, isso. Pois é. Mas sei lá, cara. É uma coisa esquisita, realmente. Mas eu acredito que tenha sido abandonado por conta do negócio da bactéria, talvez, hein? Agora eu tô acreditando. Vocês estão zoando. Vamos fazer o seguinte, bebe! Não, eu não tô zoando, eu tô falando que agora eu tô acreditando nessa porra, essa bactéria, cara. Vai lá e bebe água daquela merda que vocês estão soltando as putinhas, tudo lá é mágico. Bebe água daquela água barrenta, pantanosa que tem lá no meio daquele negócio. É água verde, lodosa. É, aquela verde. Tá, porque é magia. É, beija sapo também pra pegar salmonela, gordo. Graça. Thank you. Não? Pode falar. Tá com raiva, Bruno? Não, velho. Tô... tá ficando raiva, triste, não, Bruno. Fica triste não, cara. Nós vamos falar de um assunto muito fofo agora, que chama-se animaizinhos. Os animaizinhos que a Disney matou, né, de propósito. Conte aí, Bruno, a respeito da vida maravilhosa dos animais, segundo a Disney. É, a Disney fazia muito filme, cara, principalmente por conta do programa que ela tinha na televisão, lá naquele acordo que o Disney fez com a ABC, pra poder ter o parque, ter o financiamento do parque. Ele fechou um acordo com a televisão de fazer um programa semanal. E aí, nesse programa, ele apresentava e ele trazia várias coisas. Às vezes ele mostrava coisas do parque, às vezes ele trazia só desenho animado, e às vezes ele trazia filmes da natureza selvagem, sabe assim? E aí tem uma história de que o filme foi produzido em 1958, chamado White Wilderness, e tem uma cena que mostra um grupo de lemmings. Lemmings é tipo um hamster, né? É, parece aquele, o timão, assim. É isso, tipo um gambazinho, um negócio assim, um bichinho parece desse. Parece um porquinho da índia. É. E esse grupo de lemmings, no filme, ele contava a história de que em determinado momento da vida da porra do lemming, ele naturalmente cometia suicídio em massa, pulando das... da beirada da colina no Oceano Ártico, sacou? Eles se jogavam. Só que na realidade descobriu-se que esses lemmings não fazem essa porra, cara. Isso, exatamente. Sabe aquela história de que a gente achava que os lemmings andam em frente e sem... Isso, que até foi criado um jogo de, o jogo, de PC é antigo, que chamava lemming e tal, clássico. Pois é, foi a Disney que ajudou a construir isso aí. Exato. E aí que essa porra desse lemming não faria isso, ele não pula, ele não ia chegar lá e ia se jogar. Que ele ia chegar lá e ia falar, acabou o chão, gente, volta. Sacou? E aí de que o coisa que fala da coisa bizarra da Disney é que eles empurravam os bichinhos. Nossa senhora. Cara, isso é muita maldade. Isso é muita maldade, isso é muito ruim, cara. Isso é muito só ruim. Pra poder filmar e ser uma parada, aí a Disney ruê o Mickey do inferno. Ia lá e empurrava a porra do lemming pra ele cair no mar e congelar. Isso é muito, entendeu? Errado, cara. Diz que a cena não foi filmada no Oceano Ártico, foi filmada não sei aonde, em Calgary, no Canadá, e que os lemmings eram realmente empurrados pela produção do estúdio para parecer que eles estavam naturalmente se matando, se suicidando. Toma essa. E tá aí o Disney fazendo Bambi, fazendo... O Disney adora animais, né? Ele mata a mãe da Bambi, ele mata a mãe do Bambi, sei lá, esperado meio assim, né? O fato é que essa história realmente é verdadeira. Cara, isso deu um rebu do caralho, porque em 1958, vamos combinar que não existiam leis protetoras de animais. Né? Naquela época tava tudo bem. Muito diferente. É pelo, cara, entretenimento, gente. É, entendeu? Era tipo... Cara, em 1958, se não me falha a memória, ainda existiam os circos de horrores. Não, olha só. Itinerantes. E outra. Sabe antes... aquele circo de horrores? Aquele que a gente falou até no Jurassic Cast lá do... Falando sobre o filme Do Freaks. O Freaks. Pois é, em 1958 ainda existiam esses não, esses era círculos. Normal, era uma coisa corriqueira. Exatamente. Inclusive, Calaveira, lá nos Estados Unidos ainda existem como, e ainda são vendidos assim, como os maiores espetáculos da Terra, o circo do Barnum & Bailey Circus, daquele filme O Maior Espetáculo da Terra, aquele circo. Sim, sei que tem animal e o escambau. Até hoje, cara. Até hoje, com animais, com tudo, tá tudo lá, cara. Inclusive, com tem maltrato de animal, tem tudo isso, e nego tá cagando gigante, velho. O americano, ele quer engordar e rir. Ele quer ser entretido, cara. Ele quer ser entretido. Foda-se a baleia, cara. Entendeu? Foda-se a Xamu, velho. Pula, baleia, vai! Vamos pras mortes? Vamos, manda ver. Vamos pras mortes? Vamos falar de assunto mais leve agora? Vamos falar um assunto mais leve? Vamos falar da galera que morre nos brinquedos? Supostamente em 2003, uma pessoa chamada Marcelo Torres, não temos informação se era um brasileiro. Ah, com esse nome? Às vezes pode ser espanhol, pode ser hispânico. De novo, Marcelo Torres, de 22 anos, sangrou até a morte. Porque ele estava andando na Big... Ele sangrou até a morte andando na Big Thunder Mountain. O que que aconteceu? Pra quem nunca foi, a Big Thunder Mountain é uma montanha-russa que você não pode nem chamar de montanha-russa. É um trenzinho que anda... em subidas e descidas. É a que eu me apavorei. Isso, é. Mas depois eu vi que tava de boa e tal. É porque eu não tinha lido isso aqui, senão eu tinha ficado um cagaço maior ainda. Mas, cara, é uma delícia o negócio. Não tem nada demais, assim. Não tem inversão, não tem queda, não tem nada. É um trenzinho bonitinho que anda num vale que lembra um... lembraria um vale, sei lá, do Texas. É uma cidade de mineração, é, como se fosse uma mina abandonada. Uma mina abandonada no Texas, uma coisa mais ou menos assim. Muito, muito bacaninha, muito bem feito, muito bonitinho, muito detalhe, uma gracinha. Só que pra esse Marcelo Torres parece que ela não foi tão uma gracinha, porque tem uma fase do passeio que o trenzinho entra numa caverna. Ele vai, faz as gracinhas dele lá, ele entra na caverna, ele sobe de novo e ele desemboca na boca da caverna e continua andando. E aí, quando ele entrou nessa caverna, segundo a notícia que nós vimos, nós não temos a confirmação se isso é verdade, o carrinho que o Marcelo Torres estava se desprendeu e ele enfiou aquilo que nós chamamos de cornos na parede. E ele sangrou até a morte. O que se sabe é que naquela época, realmente a Big Thunder Mountain foi fechada por uns meses para revisão. Pra limpar, né, velho? Provavelmente pra limpar. É pra passar uma esponjinha ali, pra dar uma mãozinha de tinta. E também ela sofreu toda uma vistoria no todo o circuito dela. Sinistra, hein? Nunca ouvi falar disso. Caralho, agora, velho, eu duvido se o Felipe não vai estar lá num cupuzinho na mão, velho. Vai estar agindo assim, e o Felipe... Ai, caralho. Ai, para. Para de balançar pra ti. Que tá demado. Bicho, quer dizer, eu rodo 140 km por dia pra ir trabalhar na estrada daqui do Brasil, de São Paulo, sabe? Então, eu acho que eu corro muito mais risco de morrer todo dia indo pro trabalho do que se eu for na Big Thunder Mountain 500 vezes. É verdade. Não, a gente tá falando essas coisas, mas estatisticamente falando, é mais provável você morrer em uma queda de um avião do que dentro de um parque temático. Estatisticamente falando. E as probabilidades estatísticas de você morrer numa queda de avião são bem muito menores do que num acidente de carro. São menores do que você ganhar na loteria. Também. Então, velho, relaxa que você não vai morrer lá dentro. Mas que é bizarro, essa aqui, se eu não me engano, acho que de boa parte das que a gente vai falar, é a única que parece que foi causada realmente por uma falha técnica, uma falha mecânica do brinquedo, né? Que realmente... Puta, é uma fatalidade, é uma merda. Equipamentos estão, digamos, sujeitos à falha. Quando o cara projeta o equipamento, ele projeta com 1000 fatores de segurança. Se der uma merda, tem pelo menos outras duas coisas pra segurar aquela merda. Sim, é igual avião. É igual avião. O avião tem redundância tripla de muitos sistemas e tal. Então, realmente, se deu uma merda, porque deu várias merdas e é uma coisa muito rara de acontecer. Então, é uma fatalidade, é uma bosta. É que, infelizmente, a gente não consegue confirmar se isso aqui realmente aconteceu ou não, então a gente tem que acreditar no videozinho aqui. Mas eu acho que... Aí tem. Eu acho que foram as bactérias comedoras de cérebro que se vingaram e comeram o carrinho. Porra, isso ia ser alguma coisa, hein? Pois é, a segunda morte bizarra aqui que aconteceu foi na Disneyland da Califórnia. Em 1964, um cara chamado Mark Maples, de 15 anos, numa montanha que chama Matterhorn, que ela só tem na Disney, não tem uma versão igual em Orlando, só tem lá na Disneyland mesmo, que é como se você subisse numa montanha de gelo, que seria, sei lá, uma dessas montanhas na Suíça, qualquer coisa do tipo, e você vai descendo como o carrinho, é como se fosse um bobsled desses de competição de Olimpíada de Inverno. E aí o que aconteceu com o tal do Mark? Quando ele chegou lá em cima, no topo da montanha... O imbecil! O imbecil tirou o cinto e ficou de pé no carrinho. Caralho, que sabe, velho, que começou, mas merece, a descer, né? Porque ele é bazingueiro. É bazingueiro, então obviamente que o o merecedor do prêmio Darwin, que livrou uma linhagem inteira de imbecis a terem ideias idiotas como a dele, caso ele tivesse descendentes. Ele voou do carrinho, caiu lá embaixo e rachou o coco no asfalto. Pois é. Mas essa é uma daquelas, obviamente você vê que não tem culpa nenhuma técnica aí, é culpa da cabeça do indivíduo mesmo que fez bosta. Pois é, 20 anos depois, em 1984, um imbecil... Caralho, o mundo tem muitos imbecis, hein? De 48 porra, anos. E como? Eu não sei, eu acho que isso é mulher, hein? Dolly Young deve ser mulher. 48 deve anos. Ser mulher. Também morreu nessa Matterhorn. E o que aconteceu com ela? Ela foi jogada do assento e caiu no meio do caminho de outro carrinho que vinha voando. Vinha correndo, ela caiu no meio do caminho e aí carrinho passou por ela e aí nego achou o corpo dela debaixo desse carrinho, só os pezinhos, igual a bruxa do Mágico de Oz, só seus caralho, que sinistro, né, véio? Imagina, você tá lá, meu Deus, estou há 5 anos juntando dinheiro para vir na Disney. A Dilma, aquela vaca, não tá conseguiu. Bem. A Dilma, dólar... calma. Cala a boca. A Dilma, aquela vaca, o dólar está R$7, mas eu consegui vir. Meu Deus, estou realizando o sonho de infância. De repente, velho, você só escuta assim. Pá, na tua frente. Que a mulher, velho. É uma pateta, né? Pá. Cai na tua frente, mas imagina a merda, velho. Caralho, a pessoa, eu juntei 5 anos pra estar aqui. Eu vi uma mulher morrendo na minha frente, velho. Cara, isso é muito trágico, velho. Puta que pariu. Eles tiveram que desmontar a pista do carrinho pra poder tirar o corpo da mulher, velho. Porque a mulher grudou no negócio. Tipo, virou patê. Cala, velho, imagina você economizou dinheiro sua vida inteira, uma pessoa explode na tua frente e te banha com o sangue dela. Caralho, velho, qual é o teu problema, cara? Inclusive, enquanto o sangue dela jorra, a ameba tá lá comendo o teu cérebro. Ameba, agora é minha vez. Aí vem a ameba. Isso, é. Essa é verdadeira, essa foi realmente... Ah, porque o resto era mentira. Não, essas duas, essas duas que vocês falaram, nós não temos como verificar e não temos como atestar a veracidade. Essa que eu vou falar agora parece que realmente aconteceu. Em 1973, dois garotos do Brooklyn, Bogdan Delahotte, de 18 anos, e o seu irmão mais novo, caçula de 10 anos de idade, morreram afogados no Magic Kingdom. O que que acontece? No Magic Kingdom existe um rio artificial que é... Ele separa... Não, cala a boca, vocês dois. Deixa eu ver se eu me lembro dos nomes. É, porque vocês iam falar, eu tenho certeza. Eu tô quieto. Vocês iam falar. É o que tô separa. Tô quieto aqui, é um rio artificial. Não vou te atrapalhar. Que separa... Fica tranquilo. Não vou falar nada. Não vou te atrapalhar. Filha da puta. Filha da puta. Brunão, bem que Bruno falou, chama não, cara. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Tá, esqueci o nome da porra da área. Fala aí qual é o nome da área. Eu não sei também. Vou falar. Fala aí. Caralho, aquela área ali onde fica a Splash Mountain, onde fica ali, que inclusive fica onde fica a Big Thunder também. Frontierland. Bom. Da Liberty Square. Isso. Aquela área ali tem um rio artificial. Ele é um rio artificial. É uma lagoa. Uma lagoa. Ele é um rio porque ele circunda. Ilha do Tom Sawyer. Mas ele não tem água corrente, então não é rio. Não, ele tem água corrente. Esse que é o problema da notícia. É uma lagoa, rio artificial, criado pela própria Disney, pra dar a impressão de que era um rio artificial, que era um rio, era bolas. Ok. Esse rio leva a uma atração que chama Tom Sawyer Island. Não tem nada. Eu não fui, eu vi do que se trata. Ah, bosta, não vá, não perca seu tempo. Não tem nada. Você pega uma balsa, existe a história do Tom Sawyer, né? Que é muito famosa nos Estados Unidos e tal. A história do Tom Sawyer é como se fosse o meu pé de laranja lima do Brasil. É, pros americanos é mais importante. É, exatamente. É uma história, uma fábula infantil. Pros americanos deve ser legal ir na Tom Sawyer, né? É, exatamente. Pra gente não faz muito sentido. E tem esse rio. E esse rio também serve pra passar aquele barco a vapor também, que é o Liberty Bell. Liberty Bell, não sei o que, que também é pra fingir que você tá pegando, sei lá, um carona num barco a vapor. Que aquela merda também deve estar em trilho também. Ele também deve estar em trilho. O fato é que o rio, de fato, ele é artificial, como o Brunão falou. Só que ele tem uma água corrente. Só que a água corrente dele é gerada em virtude de umas turbinas gigantes que ficam embaixo dele, pra dar essa impressão de ser um rio, entendeu? Dar essa impressão de ter uma correnteza. Senão ele ficaria parado, ficaria só aquela água empoçada parada. É, são bombas, são enormes bombas que succionam a água e devolvem ela na direção pra fazer o rio correr. Isso, exatamente. E aí esses dois gêniozinhos, tadinhos, o de 18 é um imbecil, o outro é só uma criança, provavelmente seguiu o imbecil do irmão. Eles foram pro Tom Sawyer Island, já tá, a história que consta é que já tava na hora deles voltarem, eles perderam a balsinha de volta, que é uma balsa pequenininha, só um gracejo, entendeu? Não é uma balsa. Eles perderam essa balsinha e eles teriam que esperar a balsa voltar pra eles voltarem. Eles perderam a última balsa. Perderam a última? Isso, seria, porque o parque tava fechando e perderam a última. É, perderam a última e eles iam ficar lá até a hora que alguém achasse eles. Ia dar uma merda se levar a bronca é louca. Isso. É. Aí. O que já tá vivo. É, pois é, exatamente. Aí eles pensaram o quê? Cara, Disney, oh my god, so beautiful. Vamos nadando. É melhor a gente levar uma bronca porque tá molhado do que a gente levar uma bronca porque a gente ficou ilhado. E aí, os dois coitados, cara, se jogaram no rio e eles desapareceram. Os pais não encontraram, acionaram a segurança verificou no parque. E aí, obviamente, eles falaram, cara, qual foi o último lugar que eles estavam? Estavam no Tom Sawyer Island. E aí viraram e falaram assim, bicho, olha, chama um mergulhador. E aí acharam os dois corpos deles. Na verdade, só um deles. É um deles, o outro parece que não foi achado, né? O outro sobreviveu. O mais novo viveu, o mais velho que morreu. Isso, aí o mais velho, exatamente. O mais velho, ele foi achado preso dentro da turbina e morreu afogado ou esmegalhado. Vocês lembram do Willy Wonka? É o Grutus lá, né? E o gordinho que fica entalado na turbina lá do chocolate, no rio de chocolate, é a mesma história. É a mesma história, só que aí ele foi succionado. Isso. Ah, olha que merda, né, velho? Então, quando você estiver indo na Disney, cara, siga as normas de segurança e, por favor, não nade. Isso. Não nade. Não nade no rio, porque aquilo ali é artificial, tem engrenagem ali, entendeu? E é uma história muito feia, cara. Nossa. Essa. Vai lá. É, né? Vou lembrar, vou olhar pra aquele rio e vou ter lembranças obscuras desse rio. Tem uma atração que não dá nem pra chamar de atração, de tão merdinha que é, que chama People Mover, lá no Tomorrowland. Ela é uma série de trenzinhos que fica num trilho elevado, que ela dá umas voltas ali por cima da Tomorrowland, ela até passa por dentro ali da Space Mountain, você consegue ver umas coisinhas lá no escuro e tal. Melhor atração pra você descansar. Exatamente. Ela é rápida, bate um ventinho. Ela é muito lerda, mas é muito, muito devagar. Não tem nada demais aqui. Não tem absolutamente nada demais. E aí o que acontece? Voltando a mencionar pessoas que merecem o prêmio Darwin, então dois adolescentes conseguiram ser mortos nessa essa atração absurdamente lerda por culpa muito própria assim, deles, né? O primeiro, que chama Rick Liyama, que com seus 17 anos, isso aconteceu em 1967, e foi no People Mover que tinha na Disneyland da Califórnia. E o segundo chama Geraldo Gonzalez, de 18 anos, que aconteceu em 1980, já no People Mover lá do Magic Kingdom. O que aconteceu com os adolescentes que eles aproveitavam para fazer a brincadeira nesse ride, que era tão devagar, eles ficavam pulando de um carrinho pro outro. Porque não tem cinto, não tem nada, é tão leve que nem se preocupam com segurança. Numa dessas de ficar pulando de um carrinho pro outro, ele caiu no trilho e foi esmagado lenta e dolorosamente pelo carro que tava andando bem devagarzinho. Em seguida, um atrás do outro. Cara, que merda quando eu voltar na Disney, velho. Que merda, vou ficar levando essas coisas. Tipo, pega sua pasta de dente e começa a espremer ela do fundo pra cima bem devagarinho. É, porque pra quem não foi, o People Mover é como o Felipe falou, ela é muito lenta, cara. Então, velho, você morreu com um requinte de crueldade. Pois é. Caralho, muito sinistro, né? Mas por cagada própria, você vê, o cara foi fazer merda, quis dar uma de brincadeira, foi querer dar uma de gostoso, foi pular de um carrinho pro outro e tomou. É, o bazingueiro. É, bazingueiro. Então, mais uma morte aqui que a gente vai comentar. Foi um outro gênio do mal. Gênio. Né? Um gênio. Em 1966, ou seja, na Disneyland da Califórnia, o Thomas Cleveland, de 18 anos, queria entrar no parque de graça. Esse é porque o Brasil ainda não tava lá. Se tivesse brasileiro, tinha um brasileiro. Eu vou porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Sou Ruê. É. Eu sou Ruê. Então o Ruê, ele resolveu entrar no parque de graça porque eu sou legal. Porque, porra, eu vou porque pagar. Eu sou foda. Eu vou pagar pra entrar, tá tranquilo, tá favorável. E resolveu fazer o quê? Ele pensou que ele poderia fazer isso subindo no trilho do monorail e andar no trilho. Parabéns, campeão. Parabéns, fantástico. Campeão. Você vai andar no trilho? Só que... Caralho. É muito escroto. O bicho tava andando lá, tranquilo, na dele, quando de repente viu dois seguranças chamando ele. Ele, com medo de ser preso, saiu correndo, né, pro outro lado. Só que aí, na verdade, o segurança tava avisando: olha o trem! Velho, veio outro trem, veio outro monotrilho. E era tarde demais, o seu corpo foi destruído. E com o impacto da força foi arrastado pelo trilho, manchando de sangue o trilho. E, inclusive, foi por isso que eles tiveram que repintar a porra do trilho. Nossa. Tan, tan, tan. Caralho, velho, como existem seres humanos imbecis, né, velho? Não puta é, que velho. Pariu, bicho. Puta que pariu. É, infelizmente. E agora a nossa última morte do programa. Eu acho que o programa tá tão alegre, cara. Tá legal? Tá divertido? Eu acho que o Brunão, tá gostoso. Essa trilha sonora vai ser toda de trás pra frente. O Brunão vai só ficar botando assim. Bota Barry Paul de não, trás eu pra vou frente. Botar, eu vou botar só a musiquinha do It's a Small World em looping. Aí pra todo mundo ficar... No inverso, de trás pra frente. De trás pra frente, no inverso e ralentada. Nossa. Verdade. Uma outra de trás pra frente, você invoca o demônio. O caso, na verdade foram dois casos que aconteceram já numa atração que fica no Epcot, que é a Mission Space. Ela é uma atração que teve... Aliás, eu vou deixar os especialistas. Princesas, por favor, contem a atração Mission Space como é. Eu vou deixar pra Elsa. É, porque o Brunão, ele é... Obrigado, Ana. É. Eu tô imaginando isso aí, Júlio. Compra roupinha pra nós dois que a gente bate a foto. Quando eu for lá, eu vou fazer questão. Tamanho 5G. Isso, é. Tamanho X-Men. Então, a Mission Space é uma atração que eu particularmente gosto bastante, que ela simula um treinamento de uma missão espacial. Então você entra numa cabine bem apertada, são quatro assentos, onde quatro pessoas sentam, cada uma na sua posição, e essa cabine tem uma telinha que você vai ver o videozinho lá simulando a viagem espacial que você está fazendo. E essa cabine ela está montada dentro de um braço que tem uma centrífuga, que realmente ela dá um giro, que ela te dá sensações de gravidade adicionais, como se realmente estivesse num treinamento espacial. É mais brando do que um treinamento da NASA, óbvio, ninguém vai te sujeitar 10G, nada disso, mas você chega a forças ali de 2, às vezes até 3G, que é bastante forte, que algumas pessoas ficam desorientadas, passam mal, é meio complicado. Tanto é que no início dessa atração, tanta gente passava mal e reclamava, que eles inventaram a versão branda dela, que tem bem menos giro, que ela é bem mais suave e a pessoa não passa tão mal. Pessoas mais sensíveis realmente se sentem meio mal, assim. Eu, quando eu vou nessa atração mais pesada, eu vou uma vez só, porque ela te dá um peso no peito esquisito quando ele tá simulando a decolagem do foguete e tal, você se sente meio estranho mesmo. Então, ela não é pra qualquer um assim. Então, aqueles avisos que eles dão no começo lá na entrada de que pessoas gestantes com problema cardíaco, com problema circulatório, com não sei o que, não podem entrar, é pra valer, porque essa atração é tensa, é bem pesada. Já houveram duas fatalidades nessa atração. Não foi em virtude de mau funcionamento, mas foram porque, como o Felipe descreveu, ela é uma atração muito pesada. E ela realmente, ela parece que ela foi desenvolvida por um engenheiro da NASA, não foi, Bruno? Então, uma coisa foi assim, sim. Foi? É, sim. Tem supervisão da NASA. Tem supervisão da NASA. Então, assim, ela é, tecnicamente falando, ela é muito bem feita. E tiveram dois casos. O primeiro foi de um garotinho, uma criança, que foi junto com a mãe. Ele andou nessa parte mais pesada. E a atração acabou, o brinquedo acho que dura 2 minutos, a atração em si. Não dura muito tempo, 2 minutos e meio. Acabou, mas o garoto estava desfalecido, a mãe pegou ele, chamou o segurança, chamou o médico. Enfim, ele tinha vindo a óbito durante a atração. E parece que em autópsia se descobriu que ele tinha um mau funcionamento cardíaco. Nossa. O que acabou provavelmente por causa da tensão de estar naquele ambiente minúsculo e sentindo aquela pressão muito grande no peito. Ele deve ter ficado muito, muito nervoso, tadinho, e veio a falecer dentro da atração. E a outra morte foi uma senhora. Os nomes não foram divulgados, tá, internet? Mas as mortes realmente aconteceram. E foi uma senhora que, mesmo processo, entrou, ela andou no ride, saiu de lá com uma dor de cabeça horrorosa, assustadora. Aí ela foi se consultar no médico, ela tinha tido um AVC lá dentro. Ixi. E ela veio a óbito horas depois. Então, se você estiver no Epcot, não se meta com o Mission Space. Ou, se você quiser ir, vá na versão azul. Eu, pelo menos, se eu for, verde. Eu vou na versão azul. Verde, aliás. Isso. É a versão verde e a versão laranja, se não me falha a memória. Isso, exatamente. A laranja que é a parte que te mata. E a verde é a parte que você vê todo o funcionamento do brinquedo, mas você não morre. Eu acho mais... A verde é de boa. Eu acho mais vantajoso. Eu também acho. Eu acho mais tranquilo, mais favorável. Entendeu? E se você for na laranja, pode dar merda. Então, evite. Como todo mundo sabe, a Disney é do inferno, do capeta, né? Todo mundo sabe disso. E não é só de mortes de bactérias e amebas do inferno, né? De fantasmas e etc. Que o mal sobrevive dentro das orelhas do Mickey, né? Nós temos as mensagens, famosas mensagens subliminares nos filmes da Disney. Cara, é aquele negócio, né? Assim, você vê o que você quer, né? Mas tem hora que... Tem um peru ali. É. Entendeu? Tem hora que, velho... Tem hora que não dá pra dizer que não tem. É, tem hora que tipo, ah, nego, ah, olha, obviamente nessa nuvem está escrito sexo. Não, não tá. Mas tá. É. Não, não tá. Não, não tá. Não tá. Essa não tá. É muito forçada. É, não tá. Essa você tem que fazer uma força do cacete, é, me enxerga. É, mas... É. Em compensação, mas às vezes a Jessica Rabbit tá sem calcinha. Isso! Aí que não tem como você dizer que não tá. Isso, vamos lá, vamos falar de algumas, que vamos. Eu acho muito bom. Vamos. Então, aí todo mundo fala, ah, porque a Disney faz filme pra criança e fica botando putaria. É, velho, a vida é assim, cara, é isso aí. Cara, a criança vai crescer, isso. Não vai? Não vai virar um calaveira? Então... Aí, tá. Isso, Jorge. É isso, cara. Eu sou o Deadpool, cara, eu estou na moda. Eu só estou recebendo seguidores milhares a cada dia. Eu falo assim, cara, vai ser incrível. Eu falei, é. Mês passado vocês não achavam isso bom. Ai, mas então, um dos primeiros mensagens subliminares aí que todo mundo diz é no Rei Leão, onde o Simba, ele tá lá tristonho, meditabundo, ele deita na grama. E aí na hora que ele deita na grama, sobe um pozinho, um pólen, sei lá que diabo é isso. E aí as pessoas dizem que tá escrito na nuvem da poeira, forma sex. Tan, tan, tan. Isso. Por que não, né? Eu acho que tá certo. Reino animal é isso, cara. É sexo. É, só que isso... Felipe, por favor, Felipe, explique. Cara, tem que fazer muita força pra enxergar um sexo ali naquela nuvem ali, bicho... Sei lá, eu não enxergo, não. É, o que tá escrito na nuvem, na verdade, seria SFX, que seria de... Os efeitos especiais, efeitos, né? Especiais. Em homenagem ao estúdio que tava fazendo essa parte de efeitos especiais, era só isso, que se chamava SFX. Nem esse SFX também não dá pra ver direito, né? É, dá pra ser sincero. A única coisa que dá pra ver ali, mais ou menos, é o S, a forma do S, mais ou menos. É, na verdade tá escrito céu, e nego... O céu é mais perto mesmo. Tem até um acento ali, não é? Isso, porra, tá escrito céu. É. Agora a Jessica Rabbit sem calcinha é bem complicado. Essa tá minha, tá reganhada. Ela, porra. Como é que é isso aí? Tem jeito. Então, todo mundo sabe, né? O Cilado pro Roger Rabbit, tem a mulher do Roger Rabbit, que é a Jessica Rabbit. e ela é fenomenal, todo mundo fica louco com ela, um dos personagens mais sexy da história. E o que que acontece? Tem uma hora lá que ela tá no táxi, junto, fugindo com o Ed Valiant, naquele táxi, o Benny. E aí o Benny passa em cima de uma poça de caldo, né, aquele caldo que derrete os desenhos na história, e o carro perde o controle, bate num poste, e a Jessica Rabbit voa, né, junto com o Ed Valiant também. E aí ela voa com as pernas abertas. É muito escroto, cara. É igual o caranguejo. Ela voa com as pernas abertas, cara. É muito rápido, cara. É menos de um segundo, sacou? Mas se você parar o frame, você vê que ela com as pernas abertas está aparecendo a xereca. A xoxorota. Como o Calaveira gosta de falar, a xoxota. Inessa shot. Que me diverte. Isso, é isso. Tá lá a xoxota da Jessica Rabbit pra todo mundo ver. E é, realmente, dá pra ver. Por que diabos os animadores colocam essas coisas, cara? Deve ser brasileiro esses animadores. É ruê, velho. É só pra dizer, olha só. Sabe o que vou botar uma aposta? Vamos. Eu vou botar a xereca da Jessica Rabbit aparecendo, ninguém vai ver. Vou botar em um frame aqui, escondido. Pronto. E aí, pronto. Alguém achou, né, velho? Bom, um aqui que, cara, me chamou a atenção quando eu vi, eu falei assim, pô, será? E realmente tem a cena aqui, e realmente o Pato Donald diz isso. Que também é numa cilada para o Roger Rabbit. O Pato Donald tá dividindo a cena com o Patolino, e é aí que eles começam a já ter tipo uma discussão, não, eles começam a disputar, né, no piano e tal, fica tocando piano, e aí um fica tentando sacanear o outro, até que o Donald vai solta um canhão e destrói a porra toda e sai, enfim, né, é ser um sketch de desenho. Só que o Pato Donald no final da cena fala em alto e bom tom: seu preto burro. Caralho. É sério isso? Ele fala assim, stupid nigger, uma coisa assim. Stupid duck, não é não? Não, não, escuta aí. You're not a wise quacker, but you are despicable. Nigger. Ele fala nigga. Caralho. Felipe, essa do Bernardo e Bianca você já tinha visto? Cara, não. Pois é. Não tinha visto. Vamos lá. Nossa. Cara, no filme Bernardo e Bianca, que é o filme de dois ratinhos. Que é um do período negro da Disney, que eles faziam aquele período bem merda. Meio obscuro, que eles já não estavam mais fazendo animação de primeira linha. Eles estão, acho que estão fazendo um passeio de... Ah, eles estão nas costas de um albatroz. E ao fundo tá passando cenário, prédios e coisa do tipo. E num frame ali tem realmente uma mulher pelada com o peito de fora no quadrinho, que alguém colou uma foto na animação. Com a mulher com os peitos de fora ali naquela cena. É muito bizarro, cara. A parada pode ser vista em, sei lá, em um frame, mas realmente existe uma mulher com os peitos de fora, cara, no Bernardo Bianca. A quê? Que esse infeliz desse animador tava pensando? Tava pensando em mulher pelada. Ninguém sabe, cara. Não faz sentido. Diz que a Disney chegou a responder por processos por corrupção de menores por causa dessa cena, hein? E precisou sair recolhendo a versão do filme original e tal. Hoje acho que a versão que existe foi editada, retiraram isso, óbvio, mas na original tava lá, impressionante. Porque não é é diferente das outras que a gente falou aqui, do Rei Leão, por exemplo, que você pode ler ou não. Essa é clara, tá lá, é uma mulher com as tetas de fora, ponto. Pô, mas ó, Bernardo e Bianca é de que ano, hein? É dos anos 80, eu acho. Então tá explicado. Pois é, agora eu queria que vocês me explicassem esse monte de palavra sexo na Bela Fera, e aí? Então, isso aí eu não vi, cara. Em várias cenas do filme, tem a palavra sex em várias cenas, cara. E algumas, obviamente, não dá pra ver nada, agora tem outras que realmente dá pra ver que é sex mesmo. Ah, cara, é aquele negócio, velho. Não, não, não, Essa aí você tá querendo enxergar, fazendo força. Porque... Exato, não, tem algumas que cara. Não tem mais temperatura. Tem uma moldura do quadro aqui que embaixo do quadro tá escrito SFX. Tá escrito. Não é de novo não. SFX, não? Aquele negócio? Não. Bom, não sei. Parece SFX. Dá pra ver nitidamente um E. Tudo fica mais claro quando você desenha de vermelho em cima, né? Pois é. Agora eu quero que vocês falem pra mim. E o padre de pau duro na Pequena Sereia? Essa é engraçado. Essa é engraçado, mas, cara, é ridículo, que né? O que aconteceu, velho? Que ele tava com tesão, padre, pô, não pode? Também é padre, cara. Pô, beleza, cara, mas não vamos botar isso no cinema, né? Não, isso aí é que dá... A impressão que eu tenho é que o cara fez o padre com aquele joelho meio dobrado, aquele joelho meio nodoso, assim, e ficou parecendo uma piroquinha com um saquinho ali. Ficou parecendo um pau mole. Ficou parecendo um pau mole. Nem sei se esse foi muito proposital. Talvez tenha sido sem querer mesmo. Mas que é esquisito é. O padre piroquinha. Pois é, o piruzinho do padre. Ele tá meio caidinho, né? É. Mas tá velho, cara, porra. Ah, Bruno, não. Por último, o mais notório de todos. Qual que é? Qual, do castelo da Pequena Sereia? É. É, então, é a casa do caralho, né? Esse aí, porque... Porque na capa do home video da Pequena Sereia tinha o castelo lá do Tritão. E no castelo, velho, tem uma rola desenhada assim, mas é uma rola linda, velho. É brilhante, é dourada. É uma rola dourada brilhante. Uma rola dourada brilhante, cara, tem uma rola, velho. Não dá pra dizer que não é. Veiuda, cabeçuda, tá lá. A rola, é a casa do caralho. Ariel, onde é que você mora? Na casa do caralho. Casa do caralho. É, o que a gente sabe é que a Pequena Sereia foi feito por um... Foi idealizado por uns caras bem gays. É, tem muito e, tipo, homossexual envolvido. E pra eles, né, colocarem um piruzão... Véi, é uma rola, tá? É uma rola dourada. É uma rola dourada, tem até a cabeçorra. Isso. Tem até a fimosinha. É uma rola. Tá? Isso a gente não tá vendo. Tem isso as não veias. É a gente que tá querendo ver. É veiúda. Ela é veiúda. Ela é veiúda. Está pra ver. Em riste. É uma rola. Em riste, rígida e... Como é que o Monjardim falou aquela vez? O dardo varonil. O dardo varonil. O dardo varonil. E é isso, cara. Tá lá. Brilhante e possuída. Não, fora as outras, né? Que tem aqueles negócios de... Dos nomes que eles usam em alguns... Algumas coisas, né? Por exemplo, o gato do desenho da Cinderela, que é o Lúcifer. E aí, tem uma hora lá que a Cinderela fala pro cachorro. Não, Bruno. Inclusive, o nome do cachorro é Bruno. Não, Bruno. Não, não faça assim. Até Lúcifer é um pouco bonzinho. Aí pronto, aí fodeu. Puta que pariu! E os evangélicos, galera. É, você tá querendo falar, cara. É, Disney pois é. Fez pacto junto com a Xuxa, eu sabia. Porra, tem. É porque o gato chama Lúcifer porque ele é de propriedade da madrasta. E a madrasta é muito filha da puta. Então, isso, velho. Foi e só o gato uma é puta falta. No filme, e né? O gato é um tremendo filho da puta. E isso foi uma tremenda falta de criatividade. Ah, o bicho é mau. Vamos chamar de quê? Vamos chamar de demônio. Isso. Pra não botar demon, aí botaram Lúcifer, né? Podia ser Satanás! Ah, porra. Chapolin fez isso e ninguém tá reclamando. Ninguém tá reclamando, pois é, exatamente. Aí vem aquela galera que fala assim, não, porque aí tem essas mensagens subliminares, então assim, a Disney quer que as crianças façam sexo, entendeu? É porque ela vende camisinha. É, exato, velho. A Disney é satânica. Não, aí um personagem não pode botar os dois dedos assim, que tá fazendo o símbolo de Satanás. Velho. Na verdade é tudo uma grande conspiração, que a Disney quer que as crianças façam sexo pra ter mais filhos, pra que esses filhos vão pra Disney pra gastar mais dinheiro. Pra fazer mais sexo. É pra fazer mais sexo. Não tinha aquela gif da Xuxa fazendo sinal do, tipo, aquele chifrinho, o que esse rocker faz, o pessoal do heavy metal faz? Ela, isso, tipo, dava um beijo e mostrava o sinal do chifre pro público. Aí falava, caralho, ele é satanista, cara, aquilo ali significa eu amo vocês na língua de sinais, velho. Internéticos, deixamos por último o creme de la creme, né, Brunão? É, cara, é, sério, tem que ser muito imbecil pra acreditar na porra dessa. Porra, imbecil ou não, cara, isso permeou a internet por décadas. É verdade. Que realmente o pessoal, era uma história tão bem contada, tão bem esminuciada, os detalhes, que as pessoas realmente acreditaram nessa merda. Eu nunca acreditei, modéstia à parte. É aquela história de que a mentira, quanto mais detalhada, mais parece, mais verdade parece, né? Isso, uma mentira contada 1 milhão de vezes se torna uma verdade. É, mas que é esquisito é uma coisa que te dá, assim, chance pra você ficar confirmando, é, confuso e pensar nas implicâncias do que é isso aí. É aquela história, conhece a história do Mickey Mouse suicida? Tava rolando aí na internet já faz um tempo, um vídeo. Se dizia dele que ele tinha sido feito pelo próprio Walt Disney no momento depressivo, que ele tinha tendências suicidas. E é um vídeo que ninguém sabe a origem, é um vídeo muito mal feito. E essa é uma das primeiras indicações que a gente pode perceber que não foi feito pelo Walt Disney. É, exato. Mas é um vídeo tão bizarro, ele é tão incômodo, ele te traz sensações tão esquisitas que você fala, meu... Pra que alguém fez isso, sabe? E é um vídeo que mostra, assim, um Mickey Mouse andando numa rua com o fundo sendo repetido no fundo direto. São 4 prédios que parece que fosse repetindo em looping no fundo. E no começo tá lá quieto, você tem uma música meio estranha, depois começa a vir uns ruídos estranhos, uns chiados. Aí começa a vir uma voz gritando e sons meio demoníacos. É um vídeo muito esquisito, ele realmente te deixa uma sensação muito estranha. E tinha essa história de que assim tinha sido feito pelo próprio Walt Disney e... Ai, caralho, quase que eu caí pra trás. Aqui, olha pra aí. Tá vendo? Ô, o Walt Disney veio puxar teu pé aí. É, falou pé mal aqui. Da Disney, o cara nem aguenta. Olha aí. É um vídeo muito bizarro que você pensar, nossa, essa história de que o Walt Disney fez, não faz muito sentido, mas... Ficou um tempão rodando aí. E que até a historinha de internet que tem gente que viu o vídeo e depois se matou porque viu o vídeo até o final. E aí o vídeo que corre pela internet não tem o final verdadeiro. Nossa, é uma história muito bizarra, né? É, essa história, ela foi criada numa... Como eu vou dizer? Numa espécie de comunidade da internet que chama Creepypasta. O que que é isso? É, cara, são... sites, fóruns, enfim, às vezes até pastas mesmo, que se destinam a criar essas historinhas meio mirabolantes, com teores sempre fantasmagóricos, ou teores meio esquisitos, entendeu? Com essas histórias meio da história, essas histórias que o povo conta, a mulher do banheiro, essas coisas assim. E tem muita creepypasta, tem a creepypasta, por exemplo, do Bob Esponja, que o Lola Molusco se mata, tem a creepypasta do Mickey, que era um dos mais notórios, tem a creepypasta, cara, do Chapolin, tem um monte. São histórias, basicamente são fanfics que as pessoas criam e eles afirmam que é verdade, que é aquela coisa, a história que o povo conta, entendeu? Mas o negócio não tem pé nem cabeça, né, Felipe? Não tem pé nem cabeça. Primeiro, assim, se foi feito pelo próprio Disney, a animação era feita pro cinema, não era feita animação pra TV. Ninguém pegava e fazia uma animação de flash no computador em 5 minutos, não era fácil. O cara precisaria envolver toda a equipe de produção de animação pra fazer isso naquela época, que não teria sido feito de uma forma tão secreta que de repente do nada se acha e alguém joga na internet sem saber a origem. Né? Essa é uma das coisas que já começa a te mostrar que é uma coisa falsa. É, a outra seria que, primeiro, que não tem noticiado em local nenhum que o Disney sofria de depressão. Pois é. Ele realmente tinha uma doença, ele tinha câncer de pulmão. Porque fumava pra caralho, né? Pois é, e morreu de câncer de pulmão. Morreu novo, morreu, inclusive, antes da inauguração do próprio Magic Kingdom. A própria animação em si, tá aí no post também, internet. A própria animação, ela é mais bem feita do que... Aliás, bem feita, não, perdão. Ela é de qualidade inferior daquela do que era produzido naquela época, entendeu? Então, dá pra ver que a parada é fake mesmo. É. Aqui é bizarro, é. É uma dessas que... Você faz para. Você parece que quer acreditar, né? Cara, essa eu nunca acreditei. Eu acredito na ameba comedora de cérebro, mas dessa eu não acredito. Ai, Brunão, e aí, Brunão? Ainda tá com vontade de voltar pra Disney? Brains. Ah, a ameba comeu meu cérebro. Brains. Oh, meu Deus, a ameba está comendo meu cérebro, mas eu estou tão feliz. Tô feliz, cara. Feliz, cara. Ah, internéticos, eu quero agradecer muito ao Felipe. Felipe, muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente nessa mais de 2 horas de gravação. Falando coisa pra caramba. Esperamos que, internéticos, que vocês não tenham destruído o sonho de viajar pra lá, tá? Muitas dessas coisas não existem, algumas existem. Não seja trouxa de nadar, siga as orientações de segurança, que vai dar que tá tudo bem. Tá? Cuidado com a beba do comedor de cérebro. Não vai beber água do poço verde, que aquilo ali não é mágico. Isso. Então esperamos. Não enfia a mão na água pra beber, porque você não vai nem perder a água e nem vai perder a mão no trilho e nem vai pegar a beba comedor de cérebro. Isso, exatamente. E fora isso, muito obrigado, meu caro Felipe. Aonde os internéticos podem te achar? Galera, eu que agradeço demais aí ter vindo. Vocês sabem que vocês são brother já, vocês são de casa. Gosto pra caralho de vocês, gosto pra caralho do Jurassic Cast. Até do Miote. Putz. É brincadeira, que tem que zoar, já que ele não tá aqui, ele não pode se defender, tem que zoar ele, né? Ah, inclusive, era bom a gente falar porque ele não tá aqui, né? Sim, internet, que hoje nós não temos o Miote, porque o Miote, ele está cometendo algum crime por aí, provavelmente, junto com sua digníssima. Então Miote, Leonardo Miote só volta ao mundo real, acho que é semana que vem, né? Na verdade, se as pessoas acompanharam a transmissão do Oscar, ele disse que vai estar na transmissão do Oscar, não sei. Vamos ver, né? Bom, continuando aqui, eu que agradeço muito por terem chamado aqui, é sempre divertido quando a gente grava junto, vocês já gravaram comigo lá, agora foi minha vez de vir aqui, e puta, vocês são brother, curto pra cacete o JazzCast, não escondo-se de ninguém. E eu queria agradecer o apoio e suporte que vocês dão sempre que possível ao Passaporte Orlando. Convidar aqui os ouvintes do JurassicCast aí ouvir lá. Você que estiver planejando sua viagem para Orlando, caso você não tenha ficado com medo depois desse episódio aqui. Espero que não tenha te afastado, porque tem muita coisa boa lá, fica tranquilo. A grande maioria das pessoas que vai volta viva, tá? Então fiquem tranquilos. Bom, pra falar a verdade, eu acho que todas. Vai saber, a gente não tem como confirmar nada do que a gente falou aqui mesmo, né? Mas volta deprimido, isso é fato. Isso é fato, volta deprimido porque não quer voltar de lá nunca. Então, convido vocês a entrar lá no www.passaporteorlando.com.br e acompanhar a gente lá nos podcasts, no site, tem Facebook, tem Twitter, agora abri um Snapchat, não sei exatamente o que eu vou fazer com esse Snapchat, mas tá lá. Passem lá, conheçam a gente e, meu, de novo, agradecer aqui vocês pelo espaço, pelo convite e pelas risadas que a gente deu aqui hoje. A gente é que agradece, meu querido. Manda um beijo lá pra Ju e, ó, cara, fica aí, viu, internet, que os Passaporte Orlando, muito bom, mas muito bom mesmo. As piadas à parte, é excelente. Pra quem tá viajando, pra quem não vai viajar, pra quem quer conhecer, porque eles falam de tudo, da cidade, enfim, é muito legal, cara, é o melhor programa de viagem que eu conheço. Não sei se o Bruno concorda. Concordo e assino embaixo, sou fã, sou putinha também do Passaporte Orlando. É isso aí, internet. Então, quando forem na Disney, não bebam água de lá, porque vocês vão estar bebendo defunto. Ou ameba. Ou ameba, ou defuntos de amebas, o que é pior ainda. Nossa. Puta, ameba de defunto também. Ameba de defunto. Isso. E empurre o lemingue da... Não, não empurra mesmo. Não. Empurra. Ah, coitado não. Dos lemingues. Faz isso não, coisa besta. Isso. Então eu vou levar minhas cinzas pra lá. Então, ainda vou levar as cinzas, logo na idiota. Porque cortar minha mão. É, eu vou me cortar queimar. Cortar minha mão, cromar a mão. Vai cromar, Mad Max? Vou cromar a mão, aí depois eu cremo a mão, entendeu? Porque ela ficou a mão cromada, cremada, olha só que foda. Nossa. E aí eu vou levar e despejar lá no Mad Kingdom. Em qual atração? Ah, cara, com certeza durante a Space Mountain, que aí vai ser na cara de todo mundo mesmo, velho. Da hora. O outro da hora, incentiva não, cara. Olha o outro querendo. Eu querendo ser banido da Disney. É o outro da hora. Boto muita fé. Acho que o Bruno, se for banido da Disney, ele se mata ali mesmo. Fala, não, tá bom, não tem mais razão. Não, tudo pra bem, mim. É, não, ele puxa uma arma, ele faz igual aquele senador americano. Não, tudo bem, ele tira uma arma dentro do envelope de pardo. Senão, não, por favor, pá! Exato. Aí a Carla vai virar e falar assim: agora a gente pode entrar? E pior que é isso mesmo. reservo-me o direito de dizer que o melhor episódio deles é o episódio que eu e o Bruno Chan estivemos com todas as 10 piores atrações. É muito melhor! Muito melhor que esses episódiozinhos que você faz contando o que se faz em Orlando fora de parque, essas merdas assim. Muito melhor! Ô, Calaveira, melhor. Vai se fuder, velho. Mas nossa, hoje, internet, que os anjos vão falar. Tá correndo inveja pelo meu fone de ouvido aqui. Tá. É, de um lado, eu sou 50% inveja e 50% ódio pela Dilma. É como eu me defino hoje. Ó o bicho, ó o bicho vindo! Ó o bicho vindo, velho! Pois é. Caralho! Essa porra não acaba! Eu já tinha te visto! Eu já tinha te visto! Não deu pra filmar essa hora, cara. Mas, velho, ele... Eu já tinha te visto! Ali tem um! Ali tem um! Cara, eu não tinha. Só pra te contar, filho. Não te contei isso, não. Eu tinha dormido em Miami, e aqueles colchão bizarro daquele país, cara, que é os colchão mole pra caramba, eu não sei o que que me deu, e tava me dando uma dor no pulmão, que era uma coisa assustadora, eu tipo, tive uma distensão do músculo do pulmão, olha só. Cara, eu senti uma dor lascivante, assim, era, parecia que eu tava com estaca enfiada na costela. Eu fiquei tomando ibuprofeno a viagem inteira. Ô, viagem, meu Deus. Cara, eu ria tanto que eu tipo ficava assim, ai, eu tô morrendo. Ai, eu tô morrendo. E eu rio da cara do Bruno. E aquela dor, cara, na minha costela. E eu, ai, eu tô morrendo. E o Bruno, eu já tinha te visto. Ela tá rindo de mim. Eu falei, quem não ri, Bruno? Como não ri? São doentes. Ah, é só gente morta, Calaveira. É só gente morta. Tá, tudo bem, gente morta tem problema não. O problema é falar mal da Taçadinho. Vida. O problema é falar mal da vida. Vai, Felipe, conta uma aí que você gostou, que você queira dividir. Sobre o quê? Porra, presta atenção! Então, a gente tá falando podcast sobre problemas da, sobre os segredos da Disney. Tá entendendo? Você entendeu qual é a proposta? Você ficou com a pauta? Você ficou com a pauta? Você tá sabendo qual é a pauta? Pega um aí que te chamou a atenção e lê. Caceta. Tá vendo? Por isso que a gente chama ninguém dessa porra. Tá vendo? Tá vendo? Não presta atenção nessa porra. Shrouded in a darkish hide. They pretend to terrorize. When we host not to socialize. Bom, Felipe, vai ter seu jabá, termina. Vai. Deixa o Calaveiro gozar primeiro. Deixa ele vai gozar, vai, galera. Não, termina, não, não, é o miote. O miote é velho, igual, velho demora pra gozar. O miote deve estar igual uma trituradeira, pode estar assim. Uma britadeira, né? Ah, sabe aquele negócio de quebrar asfalto? Aham. Uhum. Shrouded in the death disguise. They pretend to terrorize. Grim grinning ghosts come out to socialize. E no mês do carnaval, no mês da putaria, no mês do oba-oba, no mês do olê-olê, a gente do JurassicCast escolheu os melhores bloquinhos de carnaval pra homenagear os nossos Patreons. É samba no pé, é pandeiro na bunda, é globeleza na televisão. E o primeiro Patreon é Alexandre Teixeira, do bloco Deita Mas Não Dorme. O Alexandre Torres já é do É Mole Mas É Meu. Meu porra nenhuma, é dele. Ana Carolina Martins, vem em mim que sou facinha. Olha. A Andrea é, imaginou? Agora amassa. Andrei Virgílio, empurra que entra. Nossa senhora. Arthur Jaime Silva Bonifácio, enxota que eu vou.